da Bahia, efetuando voo no local e encontra-se sem indicação de moto Charlie. Ela está na região de Patamares, abaixo da aeronave. Ah, positivo, muito obrigado. 4071. Guardião 02, torre no Noite 3. Torre 3, Guardião. Delta, porte final de 2 milhas da 17. Passará, aquilo Delta. Zeval, Saga, no 4071. Guardião 02, vai aguardar manter o farol Itapuã, ok? Tráfego prosseguindo para a final da 17. Visual com tráfego, aguardando Itapuã 02. Salvador, C3662. Cardeal 50, desce e mantenha 2000 pés, 1013 é ajuste. Mantenha 090, está atingindo o limite da 110, Salvador. Limitado pelo localizador, já vai com vara à esquerda para interceptá-lo. Gente, obrigado, está descendo para 2000. 7, ok? Mantendo no meu pé, senão interferirá com a sua decolagem. Porsche 63110 está autorizado a alinhar e decolar, pista 28. O vento 230 graus com 07 nós. Ajuste 10013. Gente, autorizado a alinhar e decolar o 6310. Gente, Porsche 63110, informa o tráfego à sua direita, que está na final de 3 milhas da 17. É um. O paciente vai iniciar o 6310. Gente, o Oxana 6310, tráfego é um Papa Alfa Tango 4, que a gente está mantendo o setor norte, se não interferir com a sua decolagem. E o segundo tráfego é esquerda, mantendo o farol de Itapuã, o helicóptero da PM. Gente, iniciou. Torre Salvador, TAP 3, 455, ponto de espera da 28, está pronto. Mantenha o ponto de espera, TAP 3, 455, anjo. Boa noite, mantendo o ponto de espera. Estou interceptando agora, tô, passei o eixo da pista aí, estou curvando a esquerda. Gente, pro 252, 240 para interceptar. 240. Decolado aos 34, chama agora o controle em 119.80, tem um bom voo, boa noite. Obrigado, chamará. Interceptando o sinal no 7, Victor Kilo Delta. 7, Victor Kilo Delta, forma tráfego decolando a 28, Oxané, é reporte final de 2 milhas da 17. Positivo, está visual com tráfego, vai reportar no final de 2 milhas, Victor Kilo Delta. Controle Salvador, Oxané 63110, decolou. Subir, mantenha 350, Oxané. 350, Cardeal 50, completa a final, torre no Noite 3. Tá estabilizado mesmo, tu vai chamar a torre, obrigado, boa noite. Boa noite. Vitor, Kilo Delta. 9358. 1858, Fortaleza 370, vento resolveu no 9, decolagem da 28, curva à direita, subida Aron, transição Froti, controle 119, decimal 8, aciona 5473. 3258 autorizado, Fortaleza nível 370 pela Amplitude 19, saída Aaron Francis, decola pista 28, curva direita. Controle de saída em 119.18 e o transponder 473, da 328. Regimento correto, chame pronto no 612, busca o acionamento. Gente, Manata, 328. Para o táxi, TAM 3662, 101 a bordo, Fortaleza, 2h45. Del 50, continua a aproximação, reporte final de 3 milhas, baixar e travado. Reportar, já está baixado e travado. Eles vão voltar, 3662. Índia Alfa, ponto de espera, 2823, 3662, terminado, valor. Vitor Kilo Delta no solo aos 3.6, filmando ao Pátio 5. Certo, táxi livre à direita, boa noite. Oi, boa noite, WebJet 6727, no ponto de espera da 28, pronto. Mantém o ponto de espera, WebJet 6727. Vai manter. Cardeal 50, pouso autorizado, pista 28, o vento 200 graus, 14 nós. Ajuste 1013. Pode pôr, cardeal. Cardeal 02, abandono espera, está autorizado de imediato cruzamento do eixo da 1028, reporte na final da 17. Está autorizado a cruzar o eixo de aproximação da 1028, informará a final da 17, guardião. Cardeal 50 no solo aos 38. Condições de efetuar o backtrack, liberando a pista. Também se reporta da para o táxi, então 38, foi. Táxi em frente, livre na Charlie, estão no solo em 121, decimal 9, Cardeal 50. Guardião, fazer cruzamento da final da 28. Guardião, no 7, o vento 190, coesão 200 graus com 15 nós. O ajuste 1013, reporte no solo controlado, Guardião 02. É para dar call. Salvador, muito boa noite. O objeto 6748, estou passando 210, restrito 150. O vento 200 graus com 18 nós. Ajuste 10 no 4. Livre alinhado e decolando a pista 28, TAM 3455. Guardião solo liberando a onda. Centro Guardião 02, solo aos 41, tá livre, boa noite. Boa noite. Guardião 50, prossegue táxi via Alfa, informe na Delta para cruzamento da, do pátio militar. Para o táxi, TAM 388 com 075 a bordo, 4 horas e 50, alterna Siregina. Corpo, Edto. É Portugal 157, descend, maintain flight level 050, e pitch arrival, termination 014. Descend, flight level 050. Repeat arrival, Kinege 1014, Portugal 157. Controle o objeto 6748. Prossiga. É, precisava de um pequeno desvio aqui à direita, devido à formação pesada pro. Autorizado desvio, reporte ao termo. Ok, desvio. Eu botaria aqui mais próximo à posição CARI, ok? O vento de 180 graus com 20 nós. É, tem condições de, confirme se tem condições de decolar da, da cabeceira 28. Vai aguardar a mudança de pista para 10. Confirmo 180 com 20? 180 com de variação de 14 nós para 26 dúzia de nós. 14 a 26, de 14 a 26 nós, confirmo? Confirmo. Vai decolar da 286727. Web 6727, confirmando que condições de decolada 18. Centro, Web 6727, livre alinhar e decolar, pista 28. O vento no momento 180 graus com 18 nós. Pista da Gol, levar o Sagaz, acertando um pequeno desvio à esquerda. 3455. Teu solo? É, escuta 3858. 3662, escuta. 3662, informo o vento indicado para a cabeceira 28, está 180 graus com 18 nós. Confirme se tem condições de decolada 28, vai aguardar a mudança para a pista 190. 3850. Gente, mantenha a posição, aguarde um minuto e vamos coordenar a mudança de pista. Gente, vai manter a posição 3850. Jet 6727, vento 180 graus com 20 nós. Afirma, 6727. Gente, está autorizado a decolagem. Autorizado, 6727. 070 na cara e tudo delta. 3662, tem condições de decolar da 22. Gente, então tá 3662, está autorizado alinhar e manter pista 28. Alinha e mantém 6727, decolado aos 47, chama agora o controle em 119.80, bom voo, boa noite. 198, voa. Controle, WebJet 6727, decolado, seu escudo. Tijão 5048. WebJet 6748, esquerda, proa 0 no 5. Esquerda, 0 ou no 5, limite da proa? Limite ao localizador, desce e mantém a 2000, 6748. Limite ao localizador, mantém descer para 2000. WebJet 6748. Controle, WebJet 6727, decolado, seu escudo. A 727, submantenha 340, vigilância. 340, vigilância, efetuando desvios na saída. Solicita manter a proa 215 por mais 20 milhas. Desvio autorizado. Corrigindo, 5 milhas. Após, pode voar essa gás? Não, negativo. Após, voa Eval. Sente. Que permanece militarizado, senhor. Proa 748. 13, posição. Obrigado. Dan 3455, chame Recife no 288-3325. 288-3325. Dan 3455. Voltando 3850, deu um movimento. Aos 49, chama agora o controle em 119.80. Como vou, boa noite, o TAN 3662. 1980, TAN 3662, boa noite. Coordenação com a PT para verificar a pista. O vento para 28, agora a indicação é de 170 graus com 20 nós. Correction. The runway use will be 10. Turn right heading 265. Limit by 120 bearing Simba Beacon, QNH 1014. Descend maintain flight level 060. right heading 265 and distance flight level 060, airport Kilo 157, Kina Jun 014. That's affirmative. Salvador, boa noite, TAN 3662, saída Fuca, realizando desvio à esquerda para o 005 para essa formação. Não, a saída não é Fuca, é Aron. Suba e mantém nível 370 na saída Aron, TAN 3662. Tente confirmando, a saída é Aron, 370, TAN 3662. Papapá, Serra Quilo Delta, esquerda para o 320. A pista em uso será a 10. Estamos sequenciando o aeronave para pouso 10, ajuste 1014, desse mantenha 3.000 pés. 3.000 pés, 320, para pouso na pista 10, Quilo Delta. Positivo, o procedimento será o ILS X-Ray, pista 10, Serra Quilo Delta. ILS X-Ray da 10, Quilo Delta. Webjet 6748, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 83. 183 na torre, 6748 web. Pode ir, 3662. Firme? 3662, já voando pro Odiaron. Webjet 6748, baixou, checou, final da 28. Objeto 6748, continua a aproximação, conforme visual com o campo, forma o vento no momento, está 1970 graus com 20 nós. Sente, 170 com 20, 6748, com marítimo no visual com o campo. Também Recife 1288, ao término 3325. 288, 3325. Afirma. Confirme, a pista molhada? Firmo. Vai prosseguir pro pouso, 6748. Agora. 30 Recife, tem hotel. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 604, gente da hotel. No 604, acione identificação, desse mantém nível de voo 040. Vamos iniciar o serviço de vetoração para que sua aeronave pouse na pista 10 em função da mudança de pista e vento. Esquerda, proa 350. Ok, descendo para o 040, vetoração para a pista 10, esquerda, proa... Pode repetir, por favor? Perfeitamente, proa 350, limite a 080 decimbra. Desse mantém o 40. Ok, esquerda 350, limite a 080 decimbra, gol 1604. Posição na alfa antes da taxa Índia, o 3858. Na Gastava Juliette, manteu a posição na alfa antes da Índia. Positivo, temos uma aeronave, a última para pouso na pista 28, e é possível que ela só libere na última taxiway, na Charlie, ela vai prosseguir para o portão 4. Sente, o portão 3858. Descendal total. To 3,000 feet, Air Portugal 157. Descend 3,000 feet on heading 265, Air Portugal 157. Salvador, boa noite, TAN 3305. TAN 3305, boa noite. Acione identificação, desse mantém o nível de voo 050. A pista em uso será a 10. Em virtude de mudança de vento, vamos sequenciá-lo para o 10. Vou na proa de... Corrigindo, mantenha presente proa, aguarde para reassumir navegação na proa de mar, está sob vetor, limitado pela 180 de Salvador. Ativa, mantenha a proa 100, descendo para o 50, limitado pela 180 de Salvador. Outra 3305, forma a pista seca, vamos olhar. Operação instrumento com 1.000 pés e 3.000 metros de visibilidade, chuva moderada. Mantenha o tempo, está 3305. Papapá, Serra Quilo Delta, curva à direita, proa 025, limite ao localizador, desse mantenha 2.000 pés. 025, limite ao localizador, descendo para 2.000 pés, Quilo Delta. Gol no 604, direita, proa 005, limite ao log. Direita 005, direita ao, limite ao log, voo no 604. Voo no 604, reautorizado 3.000 pés. Para 3.000 pés, gol no 604. Então 3305, curve à esquerda, reassuma a navegação na proa de Mari para a chegada a Mari. Desce e mantenha o 50, 050, 3305. Proa de Mari descendo para o 50, toma sua transmissão, às vezes clareza 1, 3305. 3305, reassuma a navegação, proa de Mari, efetuará a chegada a Mari para o ILS X-Ray, pista 10. Ficou inteligível, o 3305, toma. O que, que o senhor recebeu, comandante? O que, que o senhor conseguiu copiar? Então está praticamente um, que eu considero essa transmissão, 3305, desse é o 5.000 pro de Mari, é isso? É isso. Yotan 3858, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus com 08 nós, ajuste 10 no 4. Alinha e decola, pista 10, está... 3305, redução 230 nós. 230 nós, Gun 3305. Approaching 3000, airport, so 157. Maintain 3000, 157. Maintain 3000 feet, airport, so 157. Voo no 604, direita, proa 025, permanece o limite. E 025, permanece o localizador, voo no 604. Quilo Delta para interceptar o localizador, direita 060, aporte estabilizado, 1014 ajuste. 060, estabilizado, 157, turn left heading 245, limited by 120 bearings, Simba Beacon. 198, turn 3858, obrigado, bom trabalho. 20 from the Beacon, Airport 157. Salvador, boa noite, o TAN 3858, transfere cruza 2.000 pés para o 370. Submantenha 370, vigilância, TAN 3858. Acessar o 3, nível 370, TAN 3858, vigilância. 604, redução, 1709. Para 1709, gol no 604. Portão 7, autorizado para o pushback acionamento, está pronto, cópia. Autorizado para o pushback acionamento, está pronto para cópia, até 3 anos 5 10. 3 anos 5. 752, nível 330, aprovado para Recife, via Peruísque 58, decolagem da pista